720, informe indicado. Dois para 200 mais. Corona 882, chame Recife, em 125-45, alterno 26-85, Corona 882. Corona 882. Voo 1972. 972 completa final, chama a torre agora, 118.95. 18.95. Zero, 200, 10 para 2 mil pés, autorizado LS 1019. Para 2 mil pés. Autorizado LS. Torre Salvador é o gol 1972. Final da 103, vai checar de avistar. Foram 972, livre pouso, pista 90, vento no 60 graus, 099. Gente, tem livre pouso, gol 1972. A 3170, autorizada nível 150, chegada Mari. Polo 972, Solas 21, livre à direita, prossegue táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, prevista remota 07. Alfa, Kilo, prevista remota 07, remota 972, na 2, 5. 5 alterna, 12545. 12685, alterna 12545, contra 3052, graça, bom trabalho, bom dia. Bom dia, bom. Foi o gol, o azul 5094. O azul 5094. A outra aeronave com a matrícula parecida com a sua, que confundiu, ok? A chamada. Considere o azul 5094. Estabilizou o final? Estabilizou, dado. Ok, chama a torre 118.95. 118.05. Fui 00, cheque o trem, livre pouso, pista 90, vento no 60 graus, 07 mais. Trem baixado, travado, livre pouso para o Olimpo 00. Prossiga. O 3644, temos algumas descidas para Salvador, ok? Se eu voar direto Marcelo, vai interferir os outros tráfegos. Mantenha a rota, quando for no través de Salvador, o senhor solicita. O 3644. Olimpo 00, Paulo aos 2000, livre à direita. Táxi via Alfa, chama na delta para cruzar a pista. Então, 8062 Recife. 062, chame Recife, 125.45, alterne 126.85. Tá, 3170, chame Salvador e 1198. 352, chame Recife, 12545, alterna 2085. Desce até o 50, 050. 050, já telefone, tá ligado. Zero autorizando uma posição ITAP, descido até o 50. Saída 2228, autorizado, descida ao 090, abaixo do critério, até o momento que o Centro Recife desconhece tráfego nas proximidades de conquista que possa interferir. Portugal 074, contact now. Recife, you know, frequency 125.45, backup to 12685. 2555 to 685, Portugal 074. Portugal 074, the first one is 125.45. Tá, 3644, chame Recife, 125.45, tá 3644. Área 125.45, secundária 126.85, tá 3644. Gente, passarei 2228, com a 27 milhas de Vitória da Conquista. Prossegue em definitiva com a rádio 3030. A partir do momento que o serviço radar terminado, contato radar perdido. A 3522, essa é a identificação, mantenha o 350. Deve manter a rota, ok? E o centro Recife hoje está bastante congestionado. Mantenha a rota conforme o plano, 3522. Obrigado. Tá, 3307, aciona a identificação, mantenha o 340. Sagaz, alterne Brasília, 127, decimal 3. 273 em Sagaz. Leito 2228, prossiga em definitivo com a rádio Conquista 130 decimal 30. A 3506, só na identificação, mantém o 330. Descida, tá 3170? 2010 autorizado ele. 2000 autorizado ele, essa 3170. KNH 1019 09. 182, acione a identificação, mantenha o 390, gol no 182. Cinco, acione a identificação, mantenha o nível 390. Foi direto para Bog, aguarde chegada Mari, 35556. Estabilizando ele, é 5 feio, tá 3170. Só que não chama a terra agora, 189. 118, mais 5, 118, 95. 895, obrigação, bom trabalho. A nave chamou? Tá 3656, senhor. Tá 3656. Prossiga. Estamos aguardando a coordenação proa de Aracaju, ou então Romeu Foto 018. O 3656, infelizmente, o demanda de tráfego hoje, após o través de Salvador, está bastante alto, que aí o senhor deve manter a roda conforme o plano. 3656. A demanda de tráfego hoje, tá 3656, a demanda de tráfego hoje, após o través de Salvador, está bastante alto, ok? Então, para manter um fluxo das aeronaves, o senhor deve manter a rota conforme o plano, tá 3656. Teste tá 3656, se falhar as comunicações em SLIP, deve chamar em 125.45. Grau. 139, tá 3170. Confirma o vento? 150 graus, 139. Pouso autorizado no 0, tá 3170. O 1954, chame Recife, 125.45, alterna 2685. 12545, 12085, gol na 954, obrigado. A 3656, da presente, foi direto Romeu Foxtrot 018. 3170, Solos 44, segue táxi via Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, obrigado, seu bom dia. Siga. Vamos usar um 28 decimal 8 e um 35 decimal 3, tá 3506. Agora 474, acione identificação, mantenha o 390. E 254, acione identificação, mantenha o 330. O azul 4382, estaciona identificação quando pronto para descida, autorizado 080, direto Papa Serra 011. Pode iniciar a descida, está presente, 4382. Outra 3254, confirma o nível. Margem. 3254, nível de voo 350, encontra-se indisponível, tá 3254. Azul 4100, chame Recife, 125, decimal 45, 4100. Prossiga. O 3307 negativo, que a demanda de tráfego está bastante alta. Mantenha sagaz, aguardando a instrução. Tá 3358, a sua identificação mantém o 350, confirme o seu estimado de pouso. STR 0536. -358 negativo, que deve manter a rota conforme o plano. -844, aciona a identificação, mantenha o 390. Da 3656, chame Recife em 125.45, alternando 126.85, da 3656. Caso 382, chame o controle de porto seguro em 120.9. Caso 3392, confirme sua chamada de pouso. Caso 3392, chama 0502. 0502, sim. 1182, confirme sua chamada de pouso. 05207. 568, mantenha o 370, extensão vigilante. Zero 68, confirme o número MAC e o seu call. Foxtrot, Golf, Mike Serra, ponto 81. Chame Recife 25-45. Tá 3392, chame Recife 25-45. 25 aceita 3392. TAM 3520, prossiga. Senhor, identificação, TAM 3520, direto para a BOG, aguarde mais. Azul 5094, chame Recife 125-45, alterne 26-85. Azul 5094. 054, acione identificação, mantenha o nível de voo 370, informe Max e Ocon. Palima, Fox, Sot, Romeu, decimal 8. Nove, três, cinco, quatro, acione identificação, mantenha o nível de voo 370. Trip 5556, autorizado nível 150, chegada a Mari. Estamos a cargo aí, 260, Skull Cadence, Potential Level 340. Zero, autorizado nível de voo 150, chegada Mari. Guarda 7, a sua identificação, mantendo 360. Mais próximo de Aracaju será feita a coordenação, ok? Corrijo. O 555-556, chame Salvador em 1198. Bom dia, 35556, boa posição Itap, desce até o 50050. Itap, autorizado, desce até o 050. 3307, chame Recife, corrija, chame Brasília, 127.3. Alterne 123.0, então 3307. Então 3506, chame Recife 125.45, alterne 2685. Gol 1182, Recife. 1182, chame Recife, 125.45, alterno 2685. Tá 3522, Recife. 3522, 3522, chame Recife, 125.45, alterno 2685. Confirma a primária 12545. Afirmo. Primária 12545, alterno 12685, da 3522. Afirmativo. Da 3254, Recife. Quatro, chame o Centro Recife em 1254, alternando, corrigir 1267 e secundário 12455. 455 520, chame Salvador em 1198. 556, posse posição ITAP, desce para 2000 pés, 1018, autoriza a beleza. Salvador, 3520, gente da Brava. 3520, boa posição ITAP, desce para 3000 pés sem restrições, 1018. Afirmativo, boa, ITAP, desce para 3000 pés, ajuste do altímetro, 1018. ITAP, desce para 3000 pés, com 1018, 3520.